neurão. Agora você pode conectar com a sua rede neural. Agora você pode conectar com a sua rede neural. Agora você pode conectar com a sua rede neural. Agora. Mamelo. Mamelo. Mamelo sound system. Mamelo, mamelo, mamelo sound system. Oh, yeah.